Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria interromper um pouquinho aquelas especulações sobre a Escola de Frankfurt e voltar aqui a um dos problemas fundamentais da filosofia, que eu já abordei de passagem em outras aulas, mas ao qual eu gostaria de dar um reforço. Hoje, eu deixei umas notinhas aí para a aula de hoje. As notas estão um pouco obscuras, porque eu as escrevi rapidamente só para conseguir me lembrar do que eu queria dizer. Ela não é uma explicação, é apenas tópico, né? Mas eu pretendo explicar aqui para vocês. De qualquer modo, o problema está formulado, logo no primeiro parágrafo, da seguinte maneira. Se todas as nossas percepções são fragmentárias, se nada apreendemos na totalidade e se todo o processo temporal só nos chega em fatias separadas, de onde podemos ter obtido a noção de uma identidade permanente, seja nossa, seja das coisas em redor, seja, mais ainda, do ser eterno e imutável? Este é um problema sobre o qual praticamente todo filósofo deu algum palpite. E, até hoje, esse problema não está devidamente esclarecido. E eu tenho a impressão de que as tentativas atuais de tentar esclarecê-lo pela fisiologia cerebral vão complicar ainda, mais ainda, a guerra. Eu classifiquei aqui as respostas em 6 tipos, e eu acho que todas podem ser reduzidas a esses 6. Existem muitas variações, mas, no geral, as respostas oferecidas... Vocês entenderam a questão, né? Quer dizer, tudo que nós percebemos é sempre um fragmento, é coisa instantânea. Por exemplo, o olho humano, ele só fixa um ponto de cada vez. Quer dizer, o resto se desfoca. E nós temos esta impressão de um quadro maior, porque o foco se desloca muito rapidamente, né? No ouvido, se um som toca continuamente, você logo para de ouvi-lo, quer dizer, o som se adapta e você não ouve mais. As sensações táteis também são todas pontuais. Nós não temos sensação contínua de coisa nenhuma, tá certo? Então, isso quer dizer que todos os objetos do sentido só nos chegam por certos aspectos durante um tempo muito curto e... Tudo que nós percebemos, então, são pedaços. E, no entanto, nós temos a impressão de que as coisas têm uma identidade, que elas são o que são, continuam sendo o que são, durante algum tempo, pelo menos. E também nós temos a impressão de que nós temos uma identidade. Esse problema foi, muitas vezes, abordado na filosofia. A resposta mais antiga que se conhece é a de Platão. Quer dizer, nós... percebemos, embora nós estejamos no mundo do fluxo e da impermanência, da transitoriedade, nós anteriormente tivemos conhecimento das substâncias eternas, das formas ou ideias, como chamava Platão, das quais as coisas são apenas imagens. Isso quer dizer que, por estes fragmentos que nós apreendemos pelos sentidos, nós nos recordamos das formas eternas e são elas, então, o fundamento da identidade das coisas que estão em nosso redor. Isto é, Platão está dizendo que o fato de a nossa percepção ser fragmentária corresponde ao caráter fragmentário e um pouco ilusório das próprias coisas, cuja única realidade, estabilidade e permanência está no mundo das formas ou ideias eternas. Isso é, por assim dizer, o modelo das coisas. Bom, se isto é uma solução, ou se é apenas uma figura de linguagem, é uma coisa que se discute até hoje. Né? Todo mundo conhece a famosa objeção do terceiro homem. Quer dizer, se tem um homem que você está vendo aqui e tem outro no mundo das ideias eternas, deve haver uma semelhança entre os dois. Então, esta semelhança, por sua vez, tem que ter também a sua forma no mundo das ideias eternas, e assim por diante, indefinidamente. Quer dizer que as formas se multiplicariam de maneira ilimitada e complicariam ainda mais o problema em vez de resolvê-lo. Por isso mesmo, Aristóteles tentou uma outra explicação, dizendo que as coisas têm em si mesmas, nelas mesmas, e não num outro mundo, a sua forma inteligível. A forma inteligível está colocada nas próprias coisas. Bom, isso me parece uma realidade da qual nós não podemos fugir. Quer dizer, se as coisas não têm em si mesmas a sua própria forma, nós teríamos que lhes dar essa forma ou elas teriam que recebê-la de um outro mundo. E a relação entre as formas do outro mundo e os objetos deste mundo continuaria altamente problemática. Então, vamos dizer, a teoria da forma inteligível, eu acho que é uma verdade que Aristóteles descobriu e que nós não temos como escapar dela. Então, esta forma inteligível, ela não é percebida pelos sentidos. Os sentidos captam, vamos dizer, apenas os elementos fáticos, aqueles que estão presentes, que estão ao seu alcance, mas a apreensão da forma inteligível é uma ação do intelecto. Quer dizer, tão logo você percebe alguma coisa com os sentidos, o intelecto já está agindo na própria percepção. Não são operações separadas, por assim dizer. São níveis de uma mesma operação, onde os sentidos captam a presença, a memória grava a forma aparente, tá certo? E dessa forma aparente, a inteligência apreende por abstração a forma inteligível, que é, na verdade, a definição da espécie. Quer dizer, quando você vê a forma aparente de um gato, o seu sentido só capta essa forma aparente, mas isso se grava na memória de uma maneira mais ou menos estável, e desta forma estável, conservada na memória, a inteligência apreende por abstração a forma geral gato, e você descobre que é um gato. Mas tudo isso é instantâneo. Ele não está falando de um processo sucessivo, mas de diferentes níveis de uma mesma operação. Muito bem. Isso aí resolve o problema? Ainda não, porque nós teríamos que perguntar como a inteligência faz isso. Tá certo? Se, note bem, se os dados do sentido são fragmentários, transitórios e momentâneos, quando nós gravamos na memória a imagem mais permanente daquilo que foi visto, a inteligência vai operar sobre esta imagem e não sobre os dados dos sentidos. Então, sempre sobra, vamos dizer, um hiato entre aquilo que foi percebido e aquilo que foi gravado na memória. Quer dizer, a memória já opera uma certa abstração. Quer dizer, que de tudo que você viu no gato, você não conserva tudo. Você pega uma forma esquemática, tá certo? E você é esta que se grava na memória. Então, se a operação da inteligência se dá sobre a imagem gravada na memória e não sobre o objeto dos sentidos, nós poderíamos, na melhor das hipóteses, dizer que a imagem conservada na memória tem alguma estabilidade e identidade, mas isto não garante que o próprio objeto percebido também tenha essas qualidades. Tá certo? Então, diante dessas dificuldades, a escola séptica conclui que tudo isso são apenas, nós só temos impressões, de que nós não sabemos se existem coisas por trás das impressões e nós não sabemos nem mesmo se nós próprios existimos. Esse é um tema que vai voltar, vai ser recorrente durante muitos séculos e que vai encontrar sua expressão mais perfeita em David Hume, onde ele diz que nós só temos estados e percepções, mas nós não temos certeza de que nós mesmos temos uma identidade, de que existe um eu consciente por trás, tá certo? Porque esse próprio eu consciente nós só tomamos consciência dele também de modo fragmentário. Você não está autoconsciente o tempo todo, tá certo? Então, se as percepções são fragmentárias, o próprio eu que as percebe também é fragmentário. Então, a isso, já antes de próprio Hume, Descartes havia proposto uma solução, dizendo que Deus é a garantia das nossas percepções. Tá certo? Mas, se nós perguntarmos aqui, prova você tem de que Deus garante as nossas percepções, é apenas um ato de fé. Ele diz que Deus não é mau, Deus não é um gênio maligno que está aí disposto a nos enganar. Então, o mundo que ele pôs ao nosso redor, né, com aparências de coisas estáveis, deve refletir a própria realidade das coisas e não uma ilusão nossa. Eu digo, muito bem, você pode aceitar esta solução, mas ela também não atende a exigência da prova racional que o próprio Descartes exigia. Partindo, vamos dizer, de Descartes e de Hume, Kant oferece a sua solução, que diz que noções como identidade, substancialidade, permanência, estabilidade, etc., são categorias do nosso pensamento. Nós não conseguimos pensar nada sem essas categorias. Então, quer as coisas tenham estabilidade e identidade, quer não tenham, nós temos que pensar que elas têm, porque nós não conseguimos pensar. Se tirar essas categorias, o nosso pensamento paralisa. Então, isso quer dizer, nós não sabemos realmente se as coisas têm identidade e estabilidade, mas nós não podemos pensar de outra maneira. Nós somos forçados a pensar que tem. Tá certo? Então, como não podemos sair de dentro da nossa própria mente, como não temos uma outra mente com a qual pensar, ou dito de outro modo, como nós enxergamos com nossos próprios olhos e não com outros, então nós temos que aceitar que as coisas têm alguma estabilidade. Mas isto é por uma exigência da estrutura da nossa mente e não das coisas mesmas. Se as coisas em si mesmas têm essa estabilidade ou permanência, se elas se constituem apenas, vamos dizer, de uma poeira de impressões que emanam delas, nós não vamos saber jamais. Então, isso quer dizer que a impressão de permanência e identidade das coisas, assim como a impressão de estabilidade do mundo, do ser e da nossa própria existência, tudo isto é fruto das categorias da nossa percepção e do nosso pensamento. Não sabemos se nada disso é realidade, porém somos obrigados a pensar assim. Dito de outro modo, é a nossa mente, é a forma da nossa mente que unifica a poeira de impressões que nós recebemos do mundo exterior e de nós mesmos, do nosso próprio corpo. Muito bem, aí resta um problema terrível. Mas por que que a nossa mente faz isso? E de onde nós tiramos este poder? Se nós mesmos não temos sequer, vamos dizer, uma certeza da nossa própria estabilidade enquanto seres existentes, enquanto coisas, por assim dizer, né? Como é que podemos ter o poder de unificar tudo isso? Quer dizer, que poder mágico é esse? Da onde o tiramos? Tá certo? Depois, em seguida, vem uma escola culturalista, que no Brasil é representada pelo Miguel Reale, que diz que as próprias categorias kantianas não são estáveis e permanentes, elas são fruto da cultura. A cultura as cria. Tá certo? Então, isso quer dizer que a impressão que nós temos de estabilidade e permanência dos objetos depende da estabilidade e permanência da própria estrutura social e do conjunto do imaginário cultural que nós recebemos da sociedade. Então, aí sobraria também a pergunta, mas como é que uma coleção de pessoas que em si mesmas não têm estabilidade nem identidade nenhuma conseguiram criar esta vasta impressão de estabilidade e permanência que é a cultura? Então, isso quer dizer que o problema continua vivo, mas com toda a sua pungência e todo o seu caráter desnorteante, tá certo? Mas a minha impressão é o seguinte: todas essas tentativas de resolver o problema partiram do sujeito cognoscente. Elas enfocam, em primeiro lugar, nossa capacidade de conhecimento. E, naturalmente, a questionam, e após questioná-la, sugerem várias soluções possíveis. Mas existe um ponto que foi conquistado por René Descartes que nós não podemos abandonar jamais. Quando ele diz, o penso, logo existo, o pensar é uma prova da existência, mas a existência é uma condição para o pensar. Isso é, se eu não existisse, se o penso, logo existo, é verdadeiro, é porque se eu não existisse, eu não pensaria. Mas, quer dizer, o próprio pensar é uma ação real que se desenrola no tempo e no espaço. Então, ele prova a nossa existência. Mas se o pensar prova a nossa existência, é porque o existir é uma condição para o pensar. Então, eu notei que todos os filósofos que examinaram este problema o examinaram tomando como ponto de partida o ser humano enquanto sujeito cognoscente e não enquanto sujeito existente. Hã? E, a partir do momento em que você fez isso, você cria um problema maior ainda, Por quê? O conhecer é apenas uma das ações que o ser humano perfaz, é uma das propriedades dele. O nosso conhecer, a nossa mente cognoscente, não existe em si mesma, ela não é uma substância, ela é uma ação que nós praticamos, ela é uma propriedade nossa e não uma coisa. Então, se você procura a identidade, a estabilidade numa mera propriedade de um ser, você nunca vai encontrá-la. Porque esta propriedade também não é exercida de maneira permanente. Nós não estamos conhecendo o tempo todo. Atenção, eu vou precisar que vocês me deem 10 minutos de intervalo, porque eu preciso ir ao banheiro. Né? Isto é uma missão que eu tenho a cumprir, que ninguém poderá cumprir no meu lugar. Então vocês me esperem 10 minutos e eu prometo que eu volto com toda a integridade da minha pessoa. Pode continuar? Então vamos continuar, já estou aqui de volta. Eu asseguro para vocês que eu não deixei o conteúdo da aula lá, ele ainda está todo aqui intacto, né? Porque tem pessoas que quando vão ao banheiro elas depois sentem um vazio espiritual. Mas não é o meu caso, eu não tive essa experiência. Então, então vamos lá. Então, o que eu estava dizendo é que todas as tentativas de enfocar esse problema ao longo de 2 milênios e picos de história da filosofia, o tomaram sempre como um problema de teoria do conhecimento, um problema gnoseológico ou epistemológico. Portanto, o que eles enfocavam era onde o mundo dos objetos, tal como percebido por um sujeito cognoscente. Então, qual é a possibilidade que esse sujeito cognoscente apreenda nos seres uma estabilidade, uma permanência, uma substancialidade real? Acontece o seguinte, que o sujeito cognoscente, enquanto tal, ele não tem em si mesmo nenhuma estabilidade e nenhuma permanência. Não há nenhuma atividade cognitiva nossa que seja permanente. Portanto, se tudo o que nós somos se resumisse ao eu cognoscente, aquele eu cartesiano, que consiste em pensar e consiste em ter consciência, essa consciência também teria apenas uma duração momentânea. O próprio Descartes, nas Meditações de Filosofia Primeira, ele diz, a propósito do cogito ergo sum, ele diz: esta sentença é verdadeira todas as vezes em que eu a penso. Ou seja, ela só é verdadeira para aquele momento. Quer dizer, eu estou pensando agora, então, nesse momento eu existo. E é óbvio que isso não resolve o problema da existência ou não de um eu permanente. Vamos pensar, imaginar o seguinte: se nós não tivéssemos nenhuma identidade e permanência, não apenas nós não poderíamos perceber nenhuma identidade e permanência no que quer que fosse, mas nós não poderíamos ter levantado o problema da impermanência. Porque para eu perceber que as minhas percepções são fragmentárias, é necessário que eu conecte uma à outra, ou seja, que eu permaneça enquanto elas transcorrem. Ou como no poema da Apollinaire, Les jours s'en vont, je demeure. Os dias vão, mas eu fico. Os dias passam, mas eu fico. Quer dizer, o que é esse eu que fica por trás de tudo isso? Não pode ser o eu cognoscente. O eu cognoscente, evidentemente, ele só existe como uma ação ou como uma propriedade do ser. Eu não consisto em conhecer. Ao contrário, para conhecer, eu preciso existir antes de conhecer. E preciso continuar existindo depois, senão eu não me lembraria de que conheci e não poderia refletir a respeito. Então, se você coloca o problema da identidade e permanência na esfera do puro sujeito cognoscente, você nunca vai encontrar uma solução. Você pode tomar partido de uma coisa ou de outra, você pode justificar de uma maneira ou de outra, mas você está sempre se perguntando como que coisas impermanentes podem adquirir uma aparência de permanência numa tela que também é impermanente? Quer dizer, o problema é um problema desesperado, ele não tem solução. Então, se colocamos este problema como problema de teoria do conhecimento, ele jamais será solucionado. E a tentativa de remeter o problema à neurofisiologia torna a coisa ainda mais desesperadora. Porque, afinal de contas, o que nós chamamos de cérebro, sistema nervoso, etc., também são coisas que nós percebemos com os sentidos e também as percebemos de maneira impermanente. Então, isso vai complicar mais, mais e mais e mais e mais. Então, a solução que eu ofereço é simples. Não podemos tratar este problema na esfera da teoria do conhecimento antes de tê-lo resolvido na esfera da ontologia. Ou seja, eu tenho que estudar este problema não como ele se coloca ao ser humano enquanto sujeito cognoscente, mas sim enquanto sujeito existente. É? Nós temos que primeiro resolver o problema da identidade e permanência do próprio sujeito humano antes de colocar o problema da identidade e permanência do que quer que seja. E pior, não podemos colocar esse problema só na esfera do conhecimento, nós temos que colocá-lo na esfera da existência. Ora, a existência de uma substância permanente por trás de todos estes estados e por trás, inclusive, de todo este questionamento, a mim me parece uma exigência óbvia. Ou seja, nós não podemos, enquanto sujeitos cognoscentes, apreender a nossa própria identidade e existência, porque é simples, uma substância jamais caberá dentro de uma das suas propriedades. O conhecer é somente uma das nossas propriedades. Agora, o ser, o existir, é nós mesmos, na nossa totalidade. Eu só posso me conhecer enquanto cognoscente, eu não posso apreender a minha existência na sua totalidade. Mas essa existência na sua totalidade é uma condição sem a qual eu não poderia conhecer. Então, eu tenho que admitir não apenas o penso logo existo, isto é, eu existo porque penso, tá certo? Mas eu tenho que admitir que eu existia desde muito antes, mesmo sem ter pensado nisso. Então, a minha existência enquanto substância permanente é uma condição para que este problema seja colocado. E ela não pode ser resolvida dentro da pura esfera do conhecimento, pelo simples fato de que o sujeito cognoscente não pode se apreender a si mesmo enquanto existente. Ele só pode apreender aquilo que chega ao seu conhecimento, aquilo que dele próprio chega ao seu conhecimento. Por exemplo, eu tenho algumas memórias, eu tenho percepções de mim mesmo. Eu vejo o meu corpo de alguma maneira, ou pelo menos partes dele, tudo o que de mim está no meu sujeito cognoscente são também aspectos. Tá certo? Mas a pergunta é: quem colocou este problema? Não pode ter sido o próprio sujeito cognoscente, né? Eu não poderia ter colocado este problema se eu não existisse. E quando eu o coloco, eu percebo que eu já existia antes de tê-lo colocado. Então, isso quer dizer que a existência do eu humano, não do eu psíquico ou do eu cognoscente, a existência, vamos dizer, do eu, o eu talvez não seja a palavra certa, a existência da identidade de cada ser humano, é uma condição prévia para que este problema possa ser colocado. E se você não consegue resolver esse problema, é porque o eu existente não cabe dentro do eu cognoscente, pelo simples fato de que conhecer é apenas uma das suas propriedades e é uma ação que ele desempenha de maneira também descontínua. Tá certo? Mas a própria descontinuidade do conhecer, tá certo? Exige a permanência do ser que conhece. E eu acho realmente espantoso que, no meio de tantas discussões filosóficas, ninguém jamais tenha chamado a atenção para este ponto, de que o problema da identidade e permanência das coisas, de mim mesmo e do ser, não é um problema gnoseológico, que jamais pode ser resolvido na esfera da pura gnoseologia, por mais que se discuta, você vê pelo número de soluções fracassadas apresentadas. O problema tinha que durar até hoje sem solução nenhuma. E a intervenção da chamada ciência cognitiva e da neurofisiologia só vai complicar isto cada vez mais. Não há ciência cognitiva, por mais aprimorada que seja, que possa resolver este problema. O estudo do conhecimento não pode resolver um problema de ontologia. Então a coisa tem que ser abordada na esfera ontológica. E nós temos que fundamentar ontologicamente a identidade do ser, e daí sim podemos colocar esse problema em novas bases. Ora, eu digo, se eu digo que eu não posso conhecer o meu ser existente, mas que eu só posso conhecer aspectos dele, mas se eu sei que eu tenho que ter um ser existente antes de eu poder conhecer qualquer coisa, então significa que o modo de acesso que eu tenho ao meu ser existente é diferente do modo de acesso que eu tenho a qualquer outro conhecimento. Ou seja, eu não me conheço a mim mesmo enquanto existente, nem por percepção, nem por abstração, nem por memória, nem por coisa nenhuma. Eu me conheço a mim mesmo enquanto existente na medida em que eu tomo conhecimento de mim como ser agente, não cognoscente. E eu sei que o sujeito das minhas ações presentes é o mesmo das minhas ações passadas. Se eu por um minuto supuser que aquilo que eu fiz aos 2 anos de idade teve como sujeito agente um outro, e não eu, então a minha memória já se fragmentou no mesmo instante e eu não posso continuar raciocinando a respeito. Ou seja, eu tenho que aceitar a minha permanência como uma condição sem a qual nenhum conhecimento seria possível, embora eu não possa apreender esta permanência num ato de conhecimento. Então o indivíduo assume o seu ser de sujeito agente para ele poder conhecer. Agora, querer que a investigação do sujeito cognoscente retroaja sobre o ser existente e o apreenda é a mesma coisa que você serrar o galho no qual está sentado. É uma operação impossível, né? Então, é também curioso que tanto esforço tenha sido despendido no sentido de apreender dentro do sujeito cognoscente o sujeito existente, em vez de fazer o contrário. E, ao mesmo tempo, toda a filosofia praticamente tenha negligenciado a busca da tomada de consciência da identidade do ser. Por exemplo, você não pode apreender o seu ser existente na sua totalidade, isso é óbvio, tá certo? Mas você pode sempre reconhecer por baixo dos seus estados transitórios uma faixa mais permanente. Todos nós temos esta experiência. Quando nós usamos a palavra eu, nós sempre sabemos que este eu que está falando naquele momento é o mesmo eu que fez outras coisas em outras épocas. Nós sabemos disso. Então, não adianta eu examinar este conteúdo de consciência para descobrir dentro dele o eu existente, né? Mas nós podemos aprofundar a consciência de existência, ou por assim dizer, o sentimento de existência, ou a experiência da existência, e a experiência de níveis mais profundos de consciência que estão mais próximos do eu permanente. Ora, por exemplo, a existência de certas capacidades divinatórias, todos nós, é uma experiência comum, né, de você saber algo que não chegou ao seu conhecimento por via nenhuma que você possa identificar e que, no entanto, você sabe. Essas experiências são, vamos dizer, acontecem aos montões, e quem quiser, tem bibliografia vastíssima a esse respeito. Também, vamos dizer, a própria consciência autoral, quer dizer, você se assumir como autor de seus atos. Isto é uma prática. Então, por que que os filósofos, em vez de ficar tentando quebrar o eu cognoscente para achar dentro dele um eu existente que não pode estar lá, porque é o eu cognoscente que está dentro do eu existente, por que não desenvolveram práticas para a tomada de consciência desses níveis mais profundos e permanentes? Mas o que eles não fizeram? Então, os místicos fizeram ao longo de milênios. Eu mesmo mencionei no curso Consciência de Imortalidade alguns exercícios ou práticas pelos quais o indivíduo realmente ele recua desde este mundo do fluxo de impressões para um nível mais profundo e mais permanente. Eu não sei até onde nós se pode ir nessa profundidade, mas é evidente que tratar deste problema sem ter feito essa experiência é uma leviandade, para dizer o mínimo. É uma tentativa de tentar resolver na esfera puramente lógico-verbal um problema que depende de uma experiência existencial. Então, quer dizer, toda esta discussão ela só existe porque o pessoal está identificando o eu humano, o verdadeiro eu humano, com o eu cognoscente. Como se conhecer fosse tudo o que nós fazemos. Então, isso quer dizer que este loop, esse círculo fechado, circuito fechado, idealista, contaminou toda a filosofia. Não somente aqueles que são idealistas ex-professo, mas esse, de certo modo, preconceito idealista, quer dizer, buscar a essência ou a permanência do ser humano na mente humana. Quando a mente é aquilo que há de mais impermanente, móvel e transitório. Poderíamos buscar no corpo? Não, porque o corpo também é transitório. O seu corpo hoje certamente já não é o mesmo que você tinha aos 2 anos. E, no entanto, aquele que diz eu é a mesma coisa, ainda é o mesmo. Todas as tentativas, vamos dizer, de explicar a origem da identidade humana por alguma outra coisa falham, porque todas elas caem, vamos dizer, na ilusão gnoseológica. Por exemplo, você dizer que o eu humano, você tem a impressão de identidade porque lhe deram um nome e continuaram chamando você pelo mesmo nome e você introjeta aquilo. Eu digo, mas escuta, mas se eu não tivesse nenhuma identidade, como é que, quando pronuncio o meu nome de novo, como é que eu posso saber que sou eu, de mim que estão falando? É uma coisa tão absurda que não deveria ser nem... não precisa de 2 minutos de atenção. Ou seja, em vez de o nome ou o fato das pessoas te tratarem como se você fosse o mesmo, produzir a sua identidade, você precisa dela para você poder reconhecer que estão falando com a mesma pessoa. Ou seja, a identidade é uma condição prévia. Não há nada na esfera cognitiva, seja individual, seja coletiva, que explique a identidade humana. Porque ela é a condição para que tudo isto possa ser discutido. Então, ela é uma exigência ontológica absoluta, inescapável. Tá certo? E a tentativa de buscar o eu existente dentro do eu cognoscente, mais ou menos como você revirar uma embalagem em si mesma para você descobrir algo do produto. A embalagem é só a embalagem. O produto é separado, é distinto da embalagem. Tá certo? Então, é como essas... Toda essa discussão de 2 milênios me lembra aquele negócio do gato Félix, que ele tirava o próprio rabo, com o próprio rabo ele fazia uma interrogação, e depois transformava a interrogação numa exclamação e transformava num barquinho e ia embora. Tá entendendo? Quer dizer que é como esses desenhos do Escher, em que a escada, o topo da escada coincide com o seu primeiro degrau. Tá certo? Então, este é um loop, é um círculo fechado no qual a mente filosófica se fechou durante milênios, tá certo? Por não admitir que, além do eu cognoscente, nós temos que ser algo mais. Algo mais que determina a nossa possibilidade de conhecimento e que não pode, por sua vez, ser abarcado por ela. Você não pode ter acesso a ela por nenhum dos meios cognitivos à disposição. você tem que tomar por um meio existencial. Ou seja, você tem que aceitar aquilo que foi chamado, vamos dizer, o conhecimento por presença. Quer dizer, o conhecimento por presença, que, note bem, o próprio Louis Lavelle trabalhou isso tanto tempo, tá certo? Mas ele mesmo não chegou a fazer esta crítica que eu estou fazendo a todos 2.400 anos de gnoseologia. Que não quer dizer que todas essas investigações tenham sido inúteis. Ao contrário, elas vão se escalonando até um ponto, vamos dizer, em que a solução, por assim dizer, é exigida. E a solução é exatamente essa. É por isso que eu digo que todas essas respostas apreendem aspectos da verdade, mas todas são insatisfatórias. Desde logo, todas enfocam o problema desde o aspecto puramente cognitivo, sem tocar na questão própria da própria identidade e estabilidade do sujeito. Quer dizer, como é que eu posso saber se as coisas têm uma identidade e permanência se eu estou examinando apenas os meus pensamentos a respeito dela? Não faz o menor sentido. Quer dizer, se um coelho continua sendo coelho, não pode ser só porque eu o pensei como coelho. Por mais que eu fique escarafunchando o meu pensamento, eu não posso encontrar essa solução. Por outro lado, também é óbvio que se eu não tenho nenhuma identidade e permanência, eu não poderia perceber identidade e permanência no que quer que fosse. Seriam tudo ilusões transitórias que eu apenas tomaria como identidade e permanência. Tá certo? Portanto, o problema da identidade e permanência do ser humano é prévio e ele não é um problema gnoseológico de maneira alguma. Ele não pode ser resolvido na esfera do conhecimento. Seja na teoria do conhecimento platônico, aristotélica, seja na ciência cognitiva atual. Quer dizer, em segundo lugar, não estabelece, com exceção da cartesiana, uma diferenciação suficiente entre o conhecimento da identidade das coisas e o da identidade do próprio sujeito. Descartes faz essa distinção e isso é mérito dele. Mesmo ainda enfocam a estabilidade desse sujeito não enquanto cognoscente, mas enquanto existente. Se eu tenho alguma estabilidade, não pode ser enquanto cognoscente. Eu a tenho enquanto ser realmente existente, do qual o conhecer é apenas uma propriedade que eu exerço de vez em quando. Mas a solução cartesiana também não resolve o problema, porque nela o eu cognoscente tem apenas a identidade provisória e evanescente de um momento, o momento do cogito. Portanto, Descartes também não está investigando o sujeito existente, mas apenas o sujeito cognoscente. É verdade que o conhecer é a atividade mais importante do ser humano, mas não quer dizer que ela seja única, nem que ela seja causa sui, tá certo? E nem que dentro da esfera do conhecer humano se possa encontrar a solução para o problema do existir, seja do ser humano, seja dos outros seres. A premissa cartesiana, no entanto, a premissa cartesiana de que para conhecer é preciso existir pode nos guiar nessa investigação. Se o existir é uma condição do conhecimento e não ao contrário, então a questão da identidade do sujeito precede, logicamente, a do conhecimento dessa identidade. Ou seja, eu me perguntar como eu fico sabendo que os objetos têm identidade é uma questão. E a questão de se eles têm efetivamente identidade é outra completamente diferente. E é evidente que é esta questão que determina o rumo que deve tomar a segunda e não ao contrário. De ter identidade é uma coisa e conhecê-la é outra completamente diferente. Se isolamos o cognoscente do existente, toda a investigação se fecha num labirinto sem saída. Mas se entendemos que a identidade do existente precede a do cognoscente, então temos de admitir que mesmo para constatar a fragmentariedade das nossas percepções, temos de possuir uma unidade substancial enquanto existentes. Mais ainda, para explicar como superamos ou imaginamos superar essa fragmentariedade por meio de conceitos estabilizadores e da nomeação repetida. Ou seja, se eu posso dar nomes permanentes às coisas, certo? E criar conceitos estabilizadores de espécies ou até dos indivíduos, tá certo? Eu, para isso, tenho que ter uma unidade substancial antes. E muito mais ainda para fundar essa superação numa suposta unidade e estabilidade do eu cognoscente enquanto tal. Ou seja, para eu supor uma unidade do eu cognoscente, eu tenho que ter uma unidade do eu existente antes. E não adianta buscar o fundamento dessa unidade no conhecimento, tem que procurar na existência. O eu cognoscente por si não tem e não pode ter unidade ou estabilidade nenhuma, de vez que o conhecer é somente uma atividade do eu existente e não um modo de existir permanente e substancial. É claro que o conhecer é, vamos dizer, a propriedade distintiva do ser humano, é a que distingue dos outros animais, né? Quer dizer, o conhecimento humano não é acessível a nenhum animal, mas o ser humano tem muitas outras propriedades que são diferentes dos animais. Por exemplo, se você pensar, vamos dizer, o número de línguas, de idiomas existentes e de fonemas que existem nessas línguas, você pode perguntar que outro animal consegue produzir uma tal variedade de sons. É uma coisa assim tão incomensurável que nem precisa, não precisa nem continuar pensando. Nenhum animal pode produzir tantos sons. Tá certo? E se você pensar, vamos dizer, todas as músicas que o ser humano compôs, você tem ainda uma variedade de sons muito maior e combinações que para nenhum animal são acessíveis. Então, existem vários traços distintivos do ser humano entre o ser humano e os outros animais. E um desses traços distintivos é, evidentemente, o conhecer. A nossa capacidade de conhecer é incomensurável com a de qualquer animal. Porém, nós podemos perguntar, é nele que consiste, é no conhecer que consiste a nossa estabilidade e permanência, ou ao contrário, o conhecer, a possibilidade que temos de conhecer é um efeito da nossa estabilidade e permanência. É evidente que esta segunda é que é a hipótese verdadeira. A própria dúvida que temos quanto à unidade e identidade das coisas clama pela nossa condição de seres dotados, enquanto existentes, mas não enquanto cognoscentes, de uma unidade substancial. Então, esta unidade substancial, nós podemos chegar a ela pelo método que o Kant chama do transcendental, quer dizer, algo que é uma pré-condição da experiência, mas que só se revela no curso dessa experiência. Então, essa é uma das pistas para a ideia do eu substancial. Quer dizer, podemos conhecê-lo por um exame retroativo do conhecer e notar que o eu substancial sempre esteve lá o tempo todo, sem o que o conhecimento não poderia ser feito. Mas isso é uma maneira apenas racional e analítica de examinar o problema. Porém, existe por baixo disso a experiência do eu substancial. E essa experiência não pode ser acessível, vamos dizer, por nenhum meio analítico ou mental. Isso exige a participação do ser humano inteiro, quer dizer, exige que ele assuma isto. Quer dizer, que ele assuma a sua identidade ao longo de todos os momentos. E veja que aquele que diz eu neste momento é aquele mesmo que dizia eu aos 3 ou 4 anos de idade. Você querer encontrar uma prova disso no mental é a coisa mais absurda que existe. E toda essa discussão de 2 milênios é por causa disso. Quer dizer, você está procurando, vamos dizer, uma prova da existência do todo numa das suas partes. Você nunca vai encontrá-la. É a mesma coisa que eu querer procurar esta mesa nesta gaveta. Eu nunca vou encontrar, porque é a gaveta que está na mesa e não a mesa que está na gaveta. Entenderam a explicação? Isso aqui é básico para o estudo de toda a filosofia. Eu não sei se a minha explicação foi suficientemente clara, mas nós podemos voltar a ela em outras ocasiões. E eu acredito que a confusão quanto a este ponto é também a raiz de inumeráveis outras confusões, que às vezes aparentemente não tem nada a ver com este problema gnoseológico ou ontológico, problemas de filosofia política, por exemplo. Outro dia eu estava lendo um livro do Michael Davis sobre o reino de Cristo. Então ele diz o seguinte: ele diz que pela doutrina católica, o reino de Cristo deve imperar em todas as dimensões da vida e não numa dimensão especializada. Portanto, diz ele, um católico não pode admitir que a sua religião é apenas uma coisa da sua vida privada, e que na vida pública ele aceita as coisas de uma outra maneira. E, portanto, a noção do Estado leigo estaria completamente errada. Quer dizer, um católico não pode aceitar um Estado leigo. O Estado tem que ser cristão. Eu digo, muito bem, mas o que é um Estado cristão? É um Estado que confessa e comunga? O Estado não é uma pessoa nesse sentido, não é um agente. Então, é preciso entender que a noção de Estado cristão não é um conceito, é uma metonímia. Então, se nós perguntar, então, o que é um Estado cristão? É um Estado no qual todas as leis refletem a doutrina cristã? Eu digo, mas espera aí, mas as leis são só um aspecto do Estado. Se todas as leis forem cristãs, da primeira à última, isso não quer dizer que todas as ações do Estado serão cristãs. É absolutamente impossível que a doutrina cristã inspire cada ação de cada funcionário público o tempo todo. Ora, a substancialidade do Estado não está nas leis, mas está na sua prática jurídica, administrativa, policial, militar, econômica, etc., etc., etc. Tá certo? Então, isso quer dizer que o Estado cristão, propriamente dito, ele não existe. Existe um Estado onde as ações dos governantes são influenciadas pela Igreja. Mas mesmo aí, você não poderia dizer que o Estado é cristão. O Estado nunca é cristão. Quando Cristo disse, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ele quis dizer que um hiato entre essas duas coisas sempre existiria. Tá certo? Então, embora o princípio enunciado pelo Michael Davis seja inteiramente correto e está inteiramente de acordo com a Igreja, isso é, não podemos aceitar a dimensão, aceitar de direito a dimensão, a existência de uma dimensão não cristã ou neutra. Tá certo? Esse princípio está muito certo, mas isso não quer dizer que seja possível fazer um Estado cristão ou mesmo que a noção de Estado cristão tenha algum conteúdo, além de um conteúdo metonímico. Veja, este erro de raciocínio, que é comum, vamos dizer, a muitos autores católicos, ele vem desta questão que eu estou dizendo. Quer dizer, da confusão entre o modo de ser e o modo de conhecer. Confusão entre o ser existente e o ser cognoscente. É a mesma coisa. Confusões desse tipo existem em tudo quanto é lugar. Elas são, por assim dizer, esses erros são crônicos na nossa civilização. Isso é uma tragédia cognitiva sem mais tamanho. Não é isso? E eu acredito que foi só no século XX, com o Louis Lavelle, que nós começamos a arranhar esta questão. Quer dizer, eu acho que com a explicação que eu dei aqui, eu disse uma coisa que o Louis Lavelle não tinha dito, que ele mesmo não tinha percebido. Mas quem abriu a possibilidade disso foi o Louis Lavelle. E, no entanto, na filosofia islâmica, a noção do conhecimento por presença existia desde o século XI. Só que só chegou o conhecimento do Ocidente no século XX. Tá certo? Então, e é curioso que a noção, por exemplo, desses exercícios ou práticas espirituais que dão acesso a uma dimensão mais permanente de cada um, não tenham chegado ao conhecimento das pessoas, nem pelos filósofos e nem pelas igrejas, mas pelos psicólogos e até por gente da nova era. É um absurdo, quer dizer, quando as coisas preciosas são jogadas fora, tá certo? Você vai encontrá-las aonde? Vai encontrá-las no lixo. É no lixo que você tem que ir e pegar de volta. Então, isso quer dizer que existem coisas preciosas que foram deixadas para trás, tanto pelos filósofos quanto, vamos dizer, pelos teólogos, e que de repente aparece um charlatão, um picareta, com uma tremenda verdade na mão, que é claro que ele vai apresentar de maneira totalmente distorcida, mas que ele tem aquela preciosidade na mão, ele realmente tem. Então, eu confesso que foi num desses livros publicados pela Nova Era que eu, pela primeira vez, percebi que isso existia. Claro que estava ali explicado de uma maneira totalmente charlatanesca. Mas o sujeito, sem saber, ele estava tocando num problema crucial da filosofia, que é esse problema da identidade existencial. Tá bom, vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Aqui tem algumas perguntas muito interessantes, pertinentes ao assunto da aula. Daniel Guilhermino diz o seguinte: eu transcrevo abaixo um trecho do Tratado da Natureza Humana, onde David Hume nega a existência da ideia da identidade de um eu. Pá, pá, pá, pá. Aqui está o trecho. Aspas. O eu ou pessoa não é uma impressão, mas aquilo a que se supõe que as nossas várias impressões têm referência. Se alguma impressão gerir a ideia do eu, essa impressão deve permanecer invariavelmente a mesma em todo o curso da nossa existência, uma vez que se supõe que o eu existe dessa maneira. Ora, não há impressão constante e invariável. A dor e o prazer, a tristeza e a alegria, as paixões e sensações sucedem-se umas às outras e nunca existem todas ao mesmo tempo. Não pode, portanto, ser de nenhuma dessas impressões, nem de qualquer outra, que a ideia do eu é derivada. Portanto, tal ideia não existe. Está tudo certo neste parágrafo, exceto a conclusão. É? Do fato de que a ideia do eu não existe, não quer dizer que o eu não exista. De certo modo, David Hume, ele está se denunciando a si mesmo. É? Ele diz: eu não estou investigando uma entidade real, estou investigando uma ideia. E enquanto ideia, o eu substancial não existe. Falou: você tem toda a razão, meu filho. Se o eu pudesse existir, o eu substancial pudesse existir como ideia, ele seria apenas um conteúdo de consciência. É? Ou seja, é absolutamente necessário que o eu existencial, que o eu substancial, não seja um conteúdo de consciência. Nenhum conteúdo de consciência pode abarcar o eu existencial. Ele tem que existir para que possa haver conteúdos de consciência. Ou seja, ele é incognoscível por meio da mente. Ele só pode ser conhecido por si mesmo, ou seja, pelo exercício da existência. Tá certo? E só pode ser conhecido subordinando a mente, vamos dizer, à realidade da existência. E isso é um exercício, isso não é uma teoria. Tá certo? Então, esse trecho do David Hume, ele expressa muito bem o que nós podemos chamar de ilusão gnoseológica, ou até a doença gnoseológica que infectou, né, o Ocidente. De que tudo deve. Veja, isso não afetou somente as escolas idealistas, mas afetou todas as filosofias, desde Platão até hoje. Tá certo? E esse é o maior problema da filosofia. Então, a ideia de buscar, vamos dizer, a realidade no conhecimento e não ao contrário. Porque a realidade por si, toda a realidade, não é um conteúdo de consciência, é algo que você se abre. Note bem, pega uma pessoa que você conheça bem, que você tenha muito amor por ela, né? Ela se reduz àquilo que você sabe dela, é? Ou você tem que aceitar que nela existe algo que é inacessível à sua consciência e que por isso mesmo é real. Você não pode produzi-la por um ato mental, né? Se você pudesse, então ela seria apenas um conteúdo da sua consciência, e tanto faria ela estar presente ou ausente. É? Então, veja, o conhecimento que nós temos de qualquer pessoa é assim. E, vamos dizer, e o conhecimento da realidade? O conhecimento da realidade consiste em abrir-se a algo que não é conteúdo da sua consciência e que jamais será conteúdo da sua consciência. É algo que está entrando continuamente. É? E que está assegurando a possibilidade da sua consciência. Então, onde a grande ilusão ocidental foi essa onipotência do eu cognoscente. Ele é o centro de tudo, é o centro de todas as investigações, e mesmo as escolas chamadas realistas, como o próprio Aristóteles, também caem nisso. Não doutrinalmente, mas não na doutrina, mas no método. Quer dizer, o método das escolas realistas é também idealista. Este é que é o problema. O que levou, por exemplo, no século XX, o René Lessène, ele dizia que, ele disse explicitamente isso, o idealismo é a própria filosofia. Não, historicamente é, mas não tem de ser, né? E o único filósofo que eu sabe que escapa realmente disso é o Louis Lavelle. O centro da filosofia da Louis Lavelle é estar aberto a algo que não é consciência, né? Então, aqui, do mesmo modo, aqui o Paulo José pergunta: o problema da crise existencial é dentro desse contexto, ou seja, quando o cognoscente toma consciência, percebe a sua própria existência de modo profundo, não achando um modo de descrever essa sensação e muito menos uma resposta para tal percepção. Não é que não acha só um modo de descrever, ele não acha um meio de expressar isso aí. Porque para ser expressado, teria que se tornar um conteúdo de consciência, né? Então, pegue uma pessoa que você ame, expresse-a, se você puder, né? Pegue aí sua namorada, sua mulher, sua mãe, seu filho, né? Expresse-o. Você não pode expressá-lo. Você só pode expressar o nome dele, algo a respeito dele, mas não ele, né? E isto mesmo aqui garante que ele é real. Então, qual é o problema com o real, né? Então, o problema é que ele não é jamais conteúdo da nossa consciência. E ele é real precisamente por isto. E não há nada de errado com isto, né? Agora, se você quer procurar tudo dentro da consciência, então você está completamente maluco. Está confundindo o conhecer com o ser. Claro, o conhecer é a nossa forma predominante de ser, sem sombra de dúvida. É a nossa forma distintiva, o que nos distingue dos animais, das pedras, etc., etc. Porém, isso não quer dizer que todo o nosso ser se resuma em conhecer. Há uma parte nossa que é o ser, que é o estar presente. Estar presente e abrir-se à presença. Isso não pode ser resolvido dentro da mente. É? Também não pode ser resolvido dentro do corpo. O corpo também, ele tem as mesmas dificuldades da mente e até mais. Existe algo além do corpo e da mente. É? Corpo e mente são apenas formas da nossa presença. Mas ela não se resume nem a uma coisa, nem a outra. Quer dizer, a presença é anterior à nossa distinção de corpo e mente. Ela é a condição para que possamos fazer essa distinção. Tá certo? Então, o Louis Lavelle estava montado narrando. O problema fundamental da filosofia é o problema da presença. Nós estamos presentes num universo e ele está presente a nós. E é desta. Todo o nosso processo cognitivo não consiste senão em elaborar aspectos dessa presença, nunca a própria presença como tal, que continua aí. Ricardo Saraiva pergunta: o senhor poderia falar um pouco sobre o que é exatamente a mente? Bom, tem uma apostila minha que é a psique, tá certo? Mas note bem, o que eu falo da identidade do nosso ser substancial é o que em religião se chama alma. A alma não é a psique. A psique é somente uma das. A psique e o corpo são aspectos da nossa alma. Da nossa alma vivente, da nossa alma presente. Então, a mente é só um dos aspectos dela. A gente pode descrever algumas características da mente. Por exemplo, o uso de signos. Tudo o que se passa na nossa mente é através de signos, ou seja, uma coisa que representa a outra. Mas para que uma coisa represente a outra, é preciso que as duas estejam presentes. E esta presença, por sua vez, não cabe dentro do processo dos signos. É? Então, por exemplo, o que quer que eu diga, por exemplo, estou fazendo um discurso. Esse discurso se refere a uma série de coisas, mas ou este discurso existe efetivamente, ou ele está presente, ou ele não foi proferido jamais. Então, Quer dizer, um discurso não pode dar conta da sua própria presença. É? Ele sempre tem que ser sobre algo, mas essa presença fica subentendida como uma condição prévia do discurso. Ela tem que ser admitida, sem o que o discurso não pode ser proferido. Do mesmo modo, tudo aquilo que nós pensamos. Isso quer dizer que a intuição de Descartes, ela é válida quando ele diz, penso, logo existo. Então, muito bem. Então, quer dizer, o pensamento depende da existência. Tá certo? Mas, se o nosso modo de ser se resume ao conhecer, então, ele só é verdadeiro no instante em que é pensado. Mas nós perguntamos, isto é possível? É? Se tanto não é possível que Descartes é obrigado a apelar ao próprio Deus para garantir a permanência da sua existência fora dos momentos em que ele pensa cogito ergo sum. Porém, vamos dizer, apelar a Deus é fundamentar a existência, não é constatá-la. Você pode dizer que Deus é a causa da existência, sim, mas ele não é a minha própria existência. Então, vamos dizer, até para eu poder tentar fundamentar isto e encontrar Deus, eu preciso existir antes, meu Deus do céu. Então, existência, presença, esta é realmente a chave de todos os problemas da filosofia. E aí temos que agradecer o Louis Lavelle, que foi o primeiro cara que disse isso claramente. Claro que muitos outros intuíram, em parte, intuíram, mas continuaram usando o método gnoseológico sempre. E hoje, quando nós temos ciência cognitiva, neuropsicologia, etc., estamos aprofundando cada vez mais no método cognitivo. Aqui, Paulo Machado pergunta se eu não escrevo mais no Diário do Comércio. Escrevo sim, aqui a semana passada eu estava com preguiça e não fiz nenhum artigo. Então, essa semana eu vou ter que fazer mais. Já fiz dois, tenho que fazer mais um. Marcelo André Gonzato pergunta: o aprofundamento da percepção da unidade da permanência do eu pode ser alcançado por aquele exercício para a separação da mente e do corpo, que, por exemplo, a conscienciologia propõe? Eu não sei, porque eu parei há muito tempo de estudar essas coisas, essa é a pesquisa do Valdo Vieira, e eu acompanhei até. Isso aí, foi, eu tomei conhecimento disso, foi quase 30 anos atrás, e depois não soube mais nada. Então, não sou capaz de dizer. Mas que existem, vamos dizer, exercícios para aprofundamento da consciência de presença, existem, tá certo? Eu mesmo mencionei uns no curso sobre a consciência de imortalidade. Não quer dizer que todos os exercícios sejam muito bons, alguns deles podem ser até lesivos, mas se a gente passar na peneira, sempre alguma coisa se salva. Beto Moraes, ele disse: eu sou forçado a reconhecer uma relação estreita entre a minha unidade existencial e a minha estrutura cerebral. Não. Estou completamente errado. A estrutura cerebral, vamos dizer, é algo que você só conhece indiretamente através de teorias científicas altamente complicadas, tá certo? Ela não é, de maneira alguma, um dado primário que possa fundamentar tudo isto. Quer dizer, a sua unidade existencial é uma condição para que você conheça o que quer que seja. Sobretudo uma coisa tão remota e complexa quanto o cérebro. Minha mulher, psiquiatra, me disse resumidamente que os neurônios são sempre os mesmos, não se substituem ao longo da vida como outras células do corpo. Muito bem. Hoje em dia já se sabe que não é exatamente assim. O cérebro se refaz. Isso era como se acreditava até um tempo atrás, mas está desatualizado. Mas mesmo que fosse, vamos supor que os neurônios são sempre os mesmos. Mas a pergunta é a seguinte: esses neurônios existem ou não? E não somente eles existem fisicamente, a função deles existe ou não? Então, isso quer dizer que os neurônios, vamos dizer, a estabilidade da rede neuronal pode ser um elemento que fundamente, vamos dizer, a nossa confiança teórica na estabilidade da identidade humana. Mas ela não é a própria identidade, estabilidade. não é a própria. É, ela ainda é apenas o conhecimento dessa identidade. Quer dizer, através da rede neuronal podemos ter algum conhecimento da identidade, mas como é que ela poderia ser esta identidade em si mesma? Quer dizer que uma pequena fração do seu corpo é a sua identidade? Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, ela pode ser, dentro do seu corpo, a parte que reflete, pela sua própria estabilidade, reflete melhor esta permanência da identidade. Mas, quando eu falo permanência de identidade, eu estou incluindo aí todas aquelas experiências que chamado próximas da morte, em que uma pessoa sem atividade cerebral alguma, atividade nem cardíaca, nem cerebral, continua exercendo atos de conhecimento. Está mais do que comprovado que isso acontece. Portanto, esta pessoa que conhece, por exemplo, aquela mulher que estava com atividade cerebral totalmente parada e que ela se viu subindo e vendo o telhado do hospital onde ela estava e descobriu que tinha lá um tênis vermelho deixado lá. Não houve nenhuma atividade cerebral que pudesse registrar isso. E, no entanto, a consciência de identidade dela permaneceu, porque ela disse: eu vi. É? Então, é evidente que a relativa permanência da rede neuronal pode nos ajudar um pouco, mas ela não resolve o problema. André Cruz, o pensamento abortista poderia de alguma forma estar ligado à expressão penso, logo existo, para afirmar que uma criança acéfala não existiria como ser humano, mas sem sombra de dúvida. Não só isso, como toda a chamada política de gênero. Na política de gênero consiste em confundir o que você pensa com o que você é. Por exemplo, os gêneros não são senão, vamos dizer, versões um pouco trabalhadas da ideia de sexo. Pode haver uma ideia de gênero totalmente alheia a sexo? Não, não pode. Os gêneros são várias maneiras de você exercer a sua sexualidade, portanto, depende de uma sexualidade anterior. Só que, quando se diz que devemos libertar a ideia de gênero da ideia de sexo, né, isso também é uma coisa que você querer libertar os signos dos seus significados. Você pode dizer que vai fazer isso, mas ele não vai fazer na realidade. É também uma confusão do ser com o conhecer. Isso aí é assim, isso é a peste do Ocidente. Isso está espalhado por tudo quanto é lugar. Eu digo, até os filósofos realistas, no seu método, eles são idealistas. Ah, aqui alguém está falando de Wesley da Silva Rosa fala de tribos criadas por decreto, por assim dizer. As grandes potências determinam que existe uma tribo. É a mesma coisa, nós ainda estamos dentro do mesmo mundo, confundir o conhecer com o ser. Quer dizer, é claro que isso aí tem alguma malícia por trás disso, mas essa própria malícia, ela se baseia, quer dizer, a credibilidade dela e o fato de as pessoas aceitarem isso se baseia num erro que é comum em toda a nossa cultura. Quer dizer, é uma cultura subjetivista, é uma cultura idealista, tá certo? Ah, aqui tem uma outra pergunta sobre uma coisa completamente diferente. Rafael Ramos disse: desde que comecei a ler romance, notei que, por vezes, eu como palavras, artigos ou conjunções, troco as letras dentro delas de forma que percam o sentido. Ou então, para piorar, a tônica me escapa. Por exemplo, um parágrafo que é uma pergunta, mentalmente eu termino de ler como se fosse uma afirmação. São dificuldades que você ainda vai ter por muito tempo, provavelmente porque você foi educado dentro do método socioconstrutivista, que quer que você apreenda tudo num relance, por uma fulguração intuitiva. Quando não é possível, a leitura é eminentemente um processo analítico. E é por isto que é bom você treinar, por exemplo, esse curso de latim. Eu acabei de ver o anúncio do curso de latim do Rafael Falcon. em que ele diz que o latim não é só uma língua, é um princípio de organização da mente, e é mesmo. Porque ler em latim é fazer análise sintática. E quando você faz análise sintática, algo tem que aparecer da relação entre as palavras e as coisas designadas. Portanto, vamos dizer, é de certo modo uma análise do próprio processo cognitivo. E você vai treinando nisso e isso vai ficando cada vez mais rápido. Mas se você aprendeu a ler assim, por sacações intuitivas, fica difícil. A culpa não é sua, foi o método pelo qual você aprendeu a ler. Eu acho que o estudo do latim pode corrigir isso aí. Quer dizer, no começo fica difícil, porque você tem que desmembrar tudo, né? Mas com o tempo isso vai acelerando. Tá certo? Isso aí, muita gente hoje tem isso. Quer dizer, o pessoal acha que ler é como você perceber um gato ou uma banana, tá entendendo? Não é. Ler é um processo que podia de análise e síntese, desmontar e montar de novo. É por isso, vamos dizer, que as pessoas têm dificuldade de aprender alemão. O alemão é a mesma coisa, você ler em alemão é fazer análise sintática, você tem que desmontar a frase na sua cabeça e montá-la na ordem latina, senão você não consegue chegar lá. É? Só que, vamos dizer, a maravilhosa organização do latim resolve tudo isso aí. Se você quer aprender alemão, é melhor aprender latim primeiro, porque a estrutura do alemão não é tão clara, nem tão detalhada quanto a do latim. Ah, vou contar um negócio para vocês. Eu abri uma gramática portuguesa pela primeira vez depois dos 30 anos. E eu já escrevia corretamente, pelo menos desde os 17, quando comecei a trabalhar no jornalismo. Qual é o segredo? A gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida. Eu aprendi português no latim, sem estudar português. Escrevia tudo corretamente, sem menor problema. Quer dizer, aquelas estruturas haviam se impregnado na minha mente, de tal modo que eu as transpunha para o português sem nem pensar nisso, era quase que automático. Você se acostuma com a análise sintática, ela se automatiza, então a estrutura das frases começa a ficar clara para você. E é assim que você aprende a escrever. Pelo português, seria difícil fazer isso. Você vê, a própria gramática metódica da língua portuguesa, do próprio Napoleão, não é tão boa quanto a gramática latina, mas não é culpa dele. É que o português não é tão bem estruturado quanto o latim. Uma outra língua que tem essa maravilhosa organização interna é o árabe. As línguas antigas têm isso muito, né? No árabe tudo é organizado como se fosse uma árvore, né? Então, aprender árabe também seria uma boa disciplina, mas é muito remota para nós, porque toda a nossa cultura vem do latim, não do árabe. Então, muito bem, eu acho que por hoje é só, vamos parar por aqui. Tá certo? E não é por nada não, mas façam o curso de latim. Não é propaganda do Rafael Falcão. Se não quiser estudar com o Rafael, eu estudo com outro, mas faça estudo latim. Então, até a semana que vem, muito obrigado.